não sabe mesmo. Nunca sabe o que quer. Não se decide. Não quer me fazer mulher. Você já não se importa quando eu digo sim. Quero seu amor. Tudo que quer ter o seu amor. Simbora, amada! Não sabe mesmo, nunca sabe o que quer. Não quer me fazer mulher. Você já não se importa quando eu digo.